vento 090 graus, 15 nós. Cruzando todos no 7, muito mais também. Zero, vento 090 graus, 149. Sendo Juliette Serra, boa, prossiga. Zero, zero, tá alongando, a torre autoriza baixar para meu pé, já cruzou com o tráfego visual. Autorizado, ônibus 00, baixa para no meu pé, só partir para girar base. Esperando 1500 para meu pé, já portará para girar base, ônibus 00. Silêncio 3, livre de decolagem, não, no 0, vento 090 graus, 149. Zero, zero, autorizado de girar base, repete final do ano zero, vento 090 graus, 149. Girando base, apontará final da turma zero, baixar de chacada. Então, 3145, posição 4 para precisar de tratamento. Posição 4, aguarde para iniciar. Aguarde, posição 5. Lago Juliette Serra para a cota pronta. Quebec no solo 09, autorizado backtrack, acessando a frequência livre. São Juliette Serra, pronto para corte. Rota 09. Obrigado, boa tarde. O pátio 3, autorizado, puxa, aponte para o táxi. Voltará para o táxi. Outra nave que chamou, confia. 5241 da CIFA, posição 09 na pátio 3. Controle, voo no 333, boa tarde. Uno 333, boa tarde, contato radar. Saída da El, sub e mantenha de voo 360. 360, nada El, voo 1-3-3-3. Chame para acionamento tá, melhor, para o táxi, chame a torre no 8.95, bom voo. Obrigado. Para o táxi, fazer o carro segundo, para o 8, segundo, a bordo do galeão, 3.7. Copiar 3.7, galeão 1.15, autorizado táxi, Índia Alfa, ponte para a torre no 8.62. Corrijo, gol para a torre 1.98.95, azul. Após a passagem do azul, então pode iniciar? Estou permanente o controle, confio na atitude que mantém. Felipe 00, tu corre MT, usando 3, curva esquerda, 1 no meu país, repete girando base. plana esquerda para a pista, ou melhor, para a perna do vento, ascendendo para o número pés. Reportará para girar a base. Marcelo. Copiado, Marcelo 3374, autorizado táxi em frente, segunda à direita via Índia, no ponto espera torre 18 decimal 95. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés na escuta permanente do controle. Sua decolagem. Livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Lima, Mike Foxtrot autorizado, 3.000 pés da presença. Lima, Mike Foxtrot, confirma e destino. O destino é RC, senhora, vou ao local. Sim. IP 5627, boa tarde, mas até quando espera? Romeu Tango, Juliette Serra, boa tarde, prossiga. Salvador, usa 3217. Não, 3217, para a cota, pronto? Pronto, para a cota. Autorizado com FIS, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, autorizou 1-0. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5067. Decolada 1-5, controle 1-0, decimal 8. 2-0-8, boa tarde, 1-4, 1-1-8. Base para final com trem baixo checado, só quem remete ao link 0-0. Zero, autorizado, toque remetido, pistão no 0, vento 1-0-0, graus 1-4-9. E toque remetido na pistão no 0, o link 0-0. Guardião 06 na vertical de buraquinho visual com aeródromo. Guardião 06 para ingresso no circuito chame torre na frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, Guardião 06. Controle Salvador Azul 4118, boa tarde. Azul 4118, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub manter nível de voo 360. Da El Leda Bridge 360, Azul 4118. Para a cabeceira, aula 7. Reposte através norte da torre, Guardião 06. Oi? Reposte através norte da torre, Guardião 06. Gente, estou na vertical de buraquinho, já avisou a coerota, vou chamar através norte. 5241 no pronto táxi, 63 POB, 420, alterna Montes Claros. Copiado, Montes Claros, 420, 63, autorizado táxi até a saída do pátio, onde seguirá o Airbus atando através do 4. Ponto de espera, torre, 118, decimal 95. 5241. Autorizado táxi, está ciente das aeronaves, ponto de espera, 1189. Gente, estou visual já através do norte da torre. A intenção é 1000 pés para a cabeceira 17. Autorizado, Guardião 06, pode final do 17. Gente, livrando 500 para 1000, vou chamar na final para o procedimento 360 para 17. Guardião 00, socorre MTU 17, suba para 1.500 pés. Mantendo proa, devido a tráfego helicóptero a 1 mil pés, prosseguindo para a Fernanda 17. O Olimpo 00, curva na esquerda, descendendo para 1.500 pés. Reportará a perna do vento. Táxi, Índia Alfa, 1895 Torres, 3145. Salvador, good afternoon, it's a 6314. We are on the gate number 5, red propulsion start. Okay, 6314, gate number 5, stand by for pushback 6314. Number 1, 6314. Salvador, é Passarelo 2231, boa tarde. Boa tarde, Passarelo 2231. Aguarde autorização tráfica 180 barreiras, é isso? Ah, tudo bom. Ok, mais um minutinho pra cópia. Maravilha, tá mandando. Olimpo 00 informa o helicóptero da PM em procedimento de alta rotação para a cabeceira no 7. Ele está agora uma milha da cabeceira no 7 a 1.000 pés, ok? Vai fazer o procedimento de aproximação para a cabeceira no 7. Mantém a perna do vento, aguarde para a base. Ah, tá ciente do tráfego e visual. Passou vertical agora, o Olimpo 00. Acendeu até 2.000 pés. Pode iniciar o procedimento, Guardião 06. Guardião 06, afirmativo, vento 090 graus, 149. Clear, push, o braço red for tax. I call you red for tax, station 6314. Passarei 2231 para 4. Tá pronto, passa 31. 11, responsabilizado no 3 ao 10. Cadê o pés? Autorizado em separar 1.000 pés, vento 100 graus, 149, ajuste 1.0 no 1. Triple 5627, decol 220, controle 120, decimal 8. 120827, boa tarde. 3.400, ponto de espera pronto, para decolagem imediata. 7, tá na Conde. Triple 5627, prossigo. 10, estamos na Conde, rumo a Aracaju. Trip 5627, contato radar, saída Conde, subir, manter nível de voo 130. 130 na Conde, 5627. Conde 106, no solo 21, essa será a frequência livre. Autoriza o Olimpo 00 girar base. Autorizado, Olimpo 00, gira a base, reporte final da 1-0. Tá girando base, reportará a final da pista 1-0, Olimpo 00. Então, Juliette Serra Lima, tem cabeceira 1-7, aguarde para decolagem. Três 1-4-5, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-5-9. Nível de decolagem, está 3-1-4-5. Oi, Salvador, Tripis. 5241, ponto de espera pronto. 5241, mantém ponto de espera. Salva Salvador, é 2231. Hã? É o 2231, só confirmando a nossa saída, é a Momo Vatato, confirma? Momo Vatato, confere. Maravilha, obrigado. 1396, reduza para velocidade de aproximação. Como 396, tráfego 2 horas, 7.7 milhas, é um Papá 3 Alfa, mantendo 1.200 pés, passando marcador externo. Tem a tráfego esquerda, zona 396, está reduzindo. Pista remetida na pista 1-0 para o Olimpo 00, tem o trem baixa. São 3145, decola 222, controle 120, decimal 8. 08, 3145. Salvador, 3145, passando 1.500, saída da EL. Então, 3145, contato radar, saída da Elleda Bridge, sub mantendo entre voo 360. 360, então 3145. Vortex, we have the 146 team aboard, and 3.5 hours on field. Direct contact, station 6314. 6314, clear attack by taxiway India and Alpha. Ready pump, contact tower 118.95. India Alpha, hold short 118.95, station 6314. Sim. 18-15, gol no 396, seja. 18-95. 18-95. Controle de Salvador, estão 3145, solicita por gentileza. Estão 3145, mantenha o perfil de saída. Mantenha o perfil, 3145. Uma milha de estrada, baixa o trabalho. Bono 396, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 011. No 011, aguardando pista livre no 396. Ajuste no 011. Serra, no mesmo Vitor Romeu. Contato radar, 60 milhas, sudoeste do VOS Salvador, acione identificação, voe na proa de Mari para chegar da Mari, reporte no Pondel, decida. Subparão no meu país, reporte para girar base, Olimpo 00. Olimpo 00, cubano esquerda, descendendo meu pé, já portará para girar base. Short runway 10 behind the tree. Short 9-6-3-1-4, maintain position, hold short runway 10. Hold position, ocean 6-3-1-4. Bom, no 396, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 0, grau 049. TV pouso, gol no 396. Tipo 241, já o contrato no final. Afirma. Após o pouso do tráfego, ali, material será no 0, utilize 5241. Após o tráfego, ali, material será no 5241. Mike Quebec, boa, pronto pra cópia. E o PS Carol, decola da pista no 7 com a direita, cheia caixa Prime, vai começar do controle no 20.8, código 01 mesmo. Lana Fernando do Vento, Olimpo 00, quando autorizado, gira a base. Até Fernando do Vento, Olimpo 00, aguarde para girar a base. Fernando do Vento, aguardando para girar a base, Olimpo 00. Papá Romeu, Tango, Juliette, Serra, assento à esteira, livre decolagem, pistão no 7, o vento 190 graus, 049. Qual é a hora local em Salvador? 0325. Muito obrigado. Oscar Zulu, estou ciente da sua decolagem até 500 pés, aciona altímetros 1011, transponder 0110. Reporte para o cruzamento da final da 10. 0110, está autorizado, vai abandonar pelo setor nosso, vai deixar o pessoal. Ok, qual o seu destino? É Veracruz, é isso? Veracruz, eu cruzo ali perto da ribeira ali. Ok, então tome uma proa aí, uísque, mantendo 500 pés e aguardo transferência de comunicação. Está aguardando transferência, então vai fazer o nome. Olimpo 00, gira a base. Salve, bom, 3-0, Brasil. 396 da Gol, boa tarde. Táxi em frente, chame antes da táxi 2 Gillette, aguardando confirmação do portão 396. Gente, em frente, chame o Gillette, o 396. Táxi 2137, 3 horas e 30, Guarulhos. 713 e 30, Guarulhos. Copiado, táxi autorizado via Sátio e Índia. No ponto de espera, chame torno no 8, decimal 6, altímetro no 0. Quais são? Chame a torno em 118,95, altímetro no 0, 1 no 1. É uma boa viagem, tá? 3207. Bate o índice, 2,95, ponto de espera, confio, tá? 3207. Aman, desça para nível de voo 070. Desce para 070, desce para 4. Passada, está passando Oscar Zulu. Papatango, hotel Oscar Zulu, prossigo. Vamos lá, da Embar, intenções é Ilha de Caparica. Vamos voar com a aeronave da Força Aérea que está na missão. Eu vou cruzar para a rede todos os campos ali próximo ao Vale da Ribeira. Gente, mantenha 500. Mantenha 1.000 pés na escuta permanente do controle em condições visuais. Eu pego em condições visuais, até o Oscar Zulu. Papa Romeu, Tango Juliette Terra Livre, atenção, nível de voo 1.00. Uma centena, Tango Juliette Terra. São 3145, chame Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251, alterna 133.25, são 3145. Quebec, tá livre o ingresso na 17, chama a Enéada, pronto. Então, inicia a curva pela direita, o perfil de subida da Euleda, após Leda, direto posição bridge. Controle 1, 20.8, torre 1 no 8.95, transponder 5066. Exato, confirmo 360. Da Euleda Bridge, no perfil, sobre o valor 16 após Bridge 208, é o controle 2954-5066, transporte. 5066. Afirmativo, 5066, já começou a puxar a chamada 2. Tá pronto no ponto 2, puxar a chamada? Afirmativo. Ok, autorizado então, reporte para o táxi, o 5729. Vitor Mike Quebec está livre de decolagem imediata do 7, o vento é de 1.00 graus com 15 nós. Feito após etapa e não se esqueça o retweet da 10 do 360. Confirma o controle? É o 648 após etapa, pode executar o IT 360, está pronto? Gol no 648, autorizado. Então, entendeu, da presente, pode voltar ao serviço 366, obrigado. Controle, Salvador, o Papatango Mike Foxtrot Serra para receber. Papatango Mike Foxtrot Serra, desça para nível de voo 08. Mantenha nível de voo 080, o senhor é número 4 para aproximação. Paciente, mantendo 070. Mantenha o 070, Mike Foxtrot. 0648 na proa do Sierra Vista 366. Gol no 648, desça para 2500 pés, ajuste no 011. 11, 2500 pés, 648. Controle Salvador, Papatango Vitor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Papatango Vitor Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé, 1000 pés. Seguiu, Vitor Mike Quebec, eu passo para o Odamar. Controle ao trip 5627, possibilidade de ascensão até o 150. Trip 5627, aguarde coordenação. Hotel Oscar Zulu, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado. Gol no 648, autorizado sinal de procedimento, reporte estabilizado. Informar a ILS que o 648. De voo 080. Pegada Mari, autorizado nível 080, para 3570. Autorizado, toque remetido no 10, vento é 110 graus, 149, sou Olimpo 00. 00, toque remetido, pistão no 0. 5. Aqui, autorizado 150, Recife 2545. Boa tarde, obrigado. Trip 5446, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo para 2009, o trip 5446. Controle o trip 5241, saída da EO passando 2000 pés. Trip 5241, contato radar, saída Arbo, sub e mantenha nível de voo 200. 200, só confirmando, é da Eolinda? Não pode. Arbo Elefa. Aeroporto 021, approaching level 060. É Portugal 021, descendo 4000 feet, Canate 1011. Down 4000 feet, 1011, Aeroporto Show 021. Trip 5446, desça para nível de voo 050. Desça para 050, Trip 5446. Controle Trip 5241. Prossiga, Trip 5241. Senhorita, o tráfego me pagou saída da Eltransão Linda. Estou executando a mesma. Ciente, estou reautorizando. O senhor vai fará a saída Arbo Elefa, Trip 5241. Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, desça para 4000 pés, ajuste no 011. Para 4000, 011, Mike Foxtrot Serra. Zero pronto. 3217, mantenha ponto de espera da pistão no 0. Esquerda 360, limitado pelo localizador Mike Foxtrot Serra, descendo para 4000. TAM 3560, reduza para 2309, número 6 para pouso. 2309, 3560. Cadê ele? É seu 6482. Gol no 648, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118, décima 9. 1895, obrigado. Controle, é o trip 5241, não poderia confirmar qual é a saída, senhor? É Portugal 021. Controle, o trip 5241, você confirma pra mim qual é a nossa saída, senhor? Chegando para o aeroporto, Portugal 021. Portugal 021, fly Duna, descend 2000 feet, clear the LSX ray. Duna 2000 feet, clear LSX ray, Portugal 021. O trip 5241, sob vetor, vai manter a proa curva direita, proa 270. Proa 270, trip 5241. Direita 270, seu limite será de 30 milhas na proa, após voa direto conquista. 30 milhas após direto conquista, 5241.